controlado, prosseguindo o saque por 4-4. No solo os 4-6, chame liberando. Camarada liberando. Go ahead, Mavin, I agree. Cleared Recife Level 310 via Upper Whiskey 58. Your departure will be for runway 10, and after that, left turn on Puka departure and Aracaju transition. Salvador departure control frequency 109.35 is call code 5131 read back. Okay, Mega 980, send to Recife 310, Upper Whiskey 58 as filed. Runway 10, left turn, Puka departure, Alpha Romeo uniform transition. 119.35 and squawk 5131. Correct, America 980, come to push and start on gate 11. We're ready to push and start, America 980, information link. O 9036 confirmando no 06, está autorizado, seu pushback, observando o Airbus da fazenda, e o azul 9136 no 09 também. 9036. 9136. Salvador, marca a Covid, estou livrando pista. Marca a Covid? Afirmativo, livrando pista. Ciente, frequência livre estacionária. Eu não estava enviando o item de grana, só estava falando direto, não, mas 9033, táxi 51230, Aracaju. Alinhar e decolar, pistão no 7. 080 graus, 08 nós, Juliette. Alinhar e decolar no 7, compôs aqui. Valeu, Juliette, um abraço. Solo 9136 da Azul para táxi. Maceió, 3:24, 116 bordo. Copiado, Azul 9136, segue o banho da Gol via Juliette Alfa, ponto para a torre no 86. Via Juliette e Alfa seguindo o Boeing da Gol, 1186, a torre Azul 9136. American 980 clear, start your pushback. Call me to text. Third approach will call for taxi, American 980. Torre Salvador, bom dia, voo 9033. O 9033, autorizado decolar, 070 graus, 079. Livre decolagem, pistão no 0, 9033. Funcionar 6225 confirmando a homologada RNAV? Negativo, infelizmente ainda não. Afirmativo, então é por isso mesmo então, que a rota do senhor está um pouco atípica, porque é para nós aqui no trabalho da torre. Então, é, conforme mesmo, nós estamos em contato com o PLN, o PLN falou que disponível teria essa rota mesmo, seria via Nizza, Puído, Upper Whisky 10, Formosa e após direto Brasília. E em função da mudança dessa rota, nós iremos modificar também a saída. Está pronto para copiar novamente? Afirmativo, pode prosseguir. Brasília autorizado, nível 320. A rota será Nizza, Puído, Upper Whisky 10, Formosa e após direto. Decolagem da 10, a curva será à esquerda na saída Momo Albo após Nizza. A frequência do controle 11935 e o transponder 5144 Cotês. Vamos lá. O 6225 está autorizado para Brasília no 320. A saída é a Nizza. Puído Uniforme Whisky 10, Formosa, Brasília. Ao decolar da 10, efetuou curva esquerda, sai na Momo. Eu perdi a transição, a posição da transição. E o controle de saída é o 10935 5144 ao transponder. Vamos lá, confirmando apenas a saída. Momo, após Momo, Albo, Alfa, Lima, Bravo, Oscar. E após Bravo, após Albo, Nizza, November, Índia, Delta, Sierra, Alfa. Afirmativo. Como Albo, aí vai na posição Nizza. Obrigado, Oxané 6225. Gente, estamos aguardando o seu pushback acionamento no 01. Para o pushback acionamento, gol 923, gate 5. 05 autorizado, chame táxi, gol 923. Chamada táxi, gol 923. 3663, está pronto para o pushback acionamento 04. No grau 079. Autorizado a decolagem 9136. Chama 04. 04 autorizado, chama em táxi, são 3663. Chama táxi. Alô, Salvador, bom dia, azul 4299, cota Campinas 360, sentido a Lima. 4299, aguarde cópia. Passa a saída prevista, gentileza. Da Euleda e após o fixo, que eu vou confirmar em alguns instantes. Da Euleda, guardando 4299, virado. Cadê do 4299, agora, que você está aqui? Ciente, passaria do 223. Chame o centro, 13325. Bora então, já confirma, chamando 3325, 2223, boa tarde. Boa. Boa tarde, tá. E 826, passa 7000, desça para 2000, livre, aproximação, ILS. 2000 pés de BDS, F582. Vitor Índia Juliette, qual o seu estimado para pouso? 1.47. Yeah. 1.15. Ah, ok, anotei. Controle, azul 9136, passando 1.600. 9036, 9136 é o controle, contato radar. Ciente, 9136. Alpha on the holding point, runway 10, call tower, frequency 1186. Runway Alpha hold short, 186, American 9001. 3663, 138 a bordo, alterno Galeão, com 3 horas e 50 de autonomia para o táxi. Copiado, são 3663. Vai aguardar o América e após o mesmo Índia e Alfa até o ponto de espera onde chama a torre 1986. Sede passagem para o América após 2186. Obrigado, são 3663. Outro 3663, desconsidere. O América ainda não iniciou o táxi. Só segue Índia e Alfa. E agora no ponto de espera com torre 1986. 286. 923, 160, voando 3 horas e 52, alterna Galeão. É cruzando 140, gol 9033. O 9033, controle, chame Recife 13325. 3325, vamos pra lá. Web 826, Duna, no localizador em aproximação. Redução, cheque pré-pouso. Chame a torre 1186, Web 826. 826, obrigado, até já. Até. Frequência livre, Índia Juliette. Eu vou ligar, então. Azul 4299, Campinas, autorizado 360, copia? Copia, 4299. Autorizado Campinas, nível 360, a rota será Leda, Bright, após Zulu 16 e Belo Horizonte. Decolagem da 10 com curva à direita na saída da El, Leda, após Leda, Bright, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco. O controle 19935 e o transponder 5135, goteja. 4299, tô autorizado Campinas, nível 360, rota é Leda, Bright, Zulu 16, BHZ. Decolada 10, com cruz pela direita, o perfil da El, Leda, após o voo direito, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco. Controle 19935, transporte 5135. Correto, cotejamento, quando pronto, some para o push e acionamento no 08. Gente, 4299. Salvador, muito bom dia, o seu 3663 está pronto no ponto espera 10. 3663, mantém a posição? Está mantendo, está visual com o tráfego na final. Afirmativo, então a pausa da passagem do tráfego da final ali mantém. Pausa a passagem ali mantém. Salvador, bom dia, trip 5221, seguinte informação Lima. Bom dia, trip 5221, conquista, aguarde cópia. Aguardando cópia. Pode voar Aracaju? Sim. Pode voar Aracaju 9136? Negativo, mantenho perfil da saída aguardando transferência. Direito no 219. Direito no 219, obrigada, 5836. Muito bom dia, Webjet 5826, Libruna, se escuta. 5836, bom dia, taxia via Alfa, reporta Antes da Juliette. Alfa, reporta Antes da Juliette, 5826. Trip 5221, Vitória da Conquista, autorizado 200, copia? Afirmo, autorizado, então. Chamou o Trip 5221? Sim, Conquista, autorizado 200, decola 10, com curva à direita na saída Gole, Eval após direto Conquista. Controle 1-9935, eu transpondo 5-1-62, Cotege. Seguinte, autorizado Conquista nível 200, primeira curva à direita da decolagem da pistão no zero, saída Gole, Eval após direto Conquista. Transponda 5-1-62, trip 5-2-2-1. Quarto trip, quando pronto, chame pushback acionamento na remota 1-3. Chama nada, remota 1-3, trip 5-2-2-1. 9136. Bom dia, Oxenário 6312, na posição 3, centro da Lima, autorização Recife 370. Linha 312 para Recife, já temos autorizado 35, copia? Afirmo. Autorizado Recife nível 350, via para o ISC 58, decola 10, curva esquerda na saída Puca, transição Aracaju, controle 19935, eu transponder 5146, Coteje. Autorizado Recife, 350, decola 10, curva esquerda, Pucaracaju, aerovia Peruísque 58. Controle na decolagem 1935, aciona 5146, Oceanair 6312. Correto, Oceanair 6312, chame quando pronto para pushback e acionamento. Confirmando o gate? 03. 03. 663, contato radar na decolagem, está a sua vigilância. Salvador, é o TAN 3163, Cente da Lima, Curitiba, 360. TAN 3163, autorizado, Curitiba, nível 360, via Turisque 58, decola 10, com curva direita na saída da L, da Pozoleira Sagaz. Controle 1-9935, transponder 5161, Coteje. Autorizado Curitiba, é o 360, na Upper Whisky 58. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, Sagaz, 5161, controle saída 1-9935. Correto, TAN 3163, chame possível acionamento no 07, quando pronto. 63. Webjet 5826, ingresso Juliette para o 09. Juliette para o 09, Webjet 5826. 980, ready runway 10. Line up and wait, American Line to 980. Line up and wait, American 980. Decola 07, chame controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, bom dia, voo 923. Controle, salvador, bom dia, voo 923, decola Dael. Bom dia, 1923, contato radar na decolagem, está sob vigilância. Voo 923, passando 2000. Aciono para puxa acionamento. Autorizar o chame táxi, funcionário 6225. Chamar a táxi, 6225. Fala Salvador, azul 42998, para o push back aqui na gente. Gente, azul no 08, autorizado, chame táxi. Autorizado, push back aqui na gente, azul 4299. Azul 4299, apenas atente ao WebZS que ainda está finalizando o parqueamento, ok? É, em qual posição? Azul 4299, táxi autorizado, Juliette Alfa, ponto espera torre 1186. Táxi autorizado, Juliette Alfa, ponto espera torre 1186, azul 4299. Para o táxi, Oxané 6225, temos 85 a bordo, com 4 horas e 30 de autonomia, vamos alternar com 5. Táxi Engen Alfa, ponto espera torre 1186, Oxané, se agilizar, será o número 1. Agilizando, 6225, segurando ainda. Solo Salvador, 3304. SAM 3304, prossiga. SAM 3304, seguida mais, e precisa mostrar. Para Brasília 360, copia? Autorizado Brasília 360, via Pêssego 107, decola 10, com curva direita na saída Gole e transição ao fito. A frequência do controle, 199.35, transponder 5157, conteja. Autorizando Brasília 760, na altura do 17, a saída é gole ouvido, decola na 10, primeira curva direita, controle 119, transponder 517. Correto, então 3304, quando pronto, só me possível estacionamento no 10. Camarapa, posso chamar a torre, 6225? 186. Tá. Chalé 6225. 6225, a linha decola, pista 10, vento 090 graus, 99. A linha decola, 6225. Pois, muito obrigado, tenha um ótimo final de semana. Salvador, bom dia, azul 4299, considera 10. 4299, após a rolagem do Avianca, será ali mantém. Após a rolagem do Avianca, liga e mantém, azul 4299. Iniciando 6225. Paulo Salvador, Eltan 3, 163, para pushback, acionamento no 7. Sim? 3163, pushback, acionamento no 7. No 63, autorizado no 7, somitado. Autorizado, pushback, acionamento, 7. Cruzando 80, gol 923. Dois, 923, chame o centro Recife, 133, decimal 25, alterne 128, decimal 8. 3325, alterne 1288, gol 923. Salvador, Oxavier, 6225, subida Mamão. 225, contato radar na decolagem, está sob vigilância. Tá. American Lines 980, can take the Recife Center frequency 125.45, enable 126.85. 125.45, 126.85, American 980, good day.